Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Sexto domingo da Páscoa. O amor a Deus e ao próximo constituem o ponto central de nossa fé e se traduz, entre outros aspectos, na superação de todo preconceito e discriminação. Para que assim aconteça, Jesus nos promete o Espírito Santo, Consolador e Defensor. Esta Santa Missa está sendo celebrada pelas seguintes intenções: pelas almas de Lucas Ferreira Martins Frederico, Lúcia Martins Ferreira, Manuel Fernandes da Silva, Prazeres Martins Frederico, Silvério Martins Frederico, José Luiz Lopes, Maria dos Santos, David Campos, falecidos da família Fernandes e Frederico, Sofia Vitória, José Ulisses dos Santos, João Evangelista de Lima, Emanuel Pereira Francisco, um mês de falecimento, por todas as almas do purgatório, em ação de graças a Deus pela família Fago, em ação de graças pelos aniversários de Clara Salles, Vinícius Veloso, Cibele Ramalho, Eric Alves, Júlia Coelho Castanheira, Kátia Moslener e Xiao Tian Li. Fiquemos todos de pé para recebermos os leitores, coroinhas, cerimoniários, ministros e nossos celebrantes. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Cristo celebrai, celebrai a Cristo celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. E vamos, vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou o meu Senhor. Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Neste tempo pascal, já estamos nos aproximando à celebração de Ascensão do Senhor. Ele já nos prepara para a vinda do Espírito Santo, que vai nos ensinar a amar verdadeiramente. Hoje nós tivemos aqui a primeira comunhão das crianças, na missa às 16 horas. Foram 33 crianças que fizeram a primeira comunhão. Ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconhecemos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteaste com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.

ao meu Pai que revelou ao pobre ou pequenino o seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permaneci em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. De fato, o que Jesus nos disse hoje merece um aplauso muito grande. Ele nos afirma: já não vos chamo servos, mas amigos. Eu vos quero tratar a cada um como amigo. E como que é esta amizade? E a Jesus aqui nos diz: a minha amizade por vocês é esta, que eu me entreguei totalmente até a morte na cruz. Amai-vos assim como eu vos amei. Então, o ponto de, ou melhor, a medida do amor, esse amor de Jesus que o levou até últimas consequências na cruz, até a sua morte e ressurreição. E aqui, quem de nós é capaz de amar desta maneira? E Jesus quer que cada um de nós sejamos seus amigos, não servos, não escravos, amigos, que queira fazer a vontade do Pai. E aqui Jesus diz: vocês serão meus amigos, não se vocês sentirem o meu amor, mas se vocês guardarem os meus mandamentos. Mais uma vez afirma que a essência do amor não está no sentimento, mas está na fidelidade e no cumprimento da vontade de Deus, na colocação em prática dos seus mandamentos. Na primeira leitura, nós ouvimos que São Pedro estava na casa do Cornélio. Cornélio era um romano que tinha um posto muito alto, e lá ele pediu a presença do Pedro, que levou lá, rezou pela sua família, E depois ele pediu que toda a família fosse batizada. Receberam o Espírito Santo e a família toda foi batizada. Não somente adultos, as crianças também. Então aqui nós temos o testemunho de que toda a família poderia ser batizada e todos eles se tornaram filhos de Deus. Mas eu queria me referir um pouquinho mais hoje a um fato que me tocou profundamente nesses dias e depois o filme de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O ator, eu não sei pronunciar o nome dele, que fez o papel de Jesus Cristo no filme A Paixão, ele dá um testemunho muito bonito. Tem várias vezes, quando se lhe encontra, ele se tornou, de certo modo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando o pessoal vai aplaudindo a ele, ele depois leva a mensagem sua para falar de Jesus e de seu amor por nós. Disse: eu experimentei o extremo. Quando eu carreguei a cruz, eu senti quanto que foi pesado para Jesus. Num dia, num momento, numa gravação, quando eu carregava a cruz, alguém me puxou para outro lado, meus músculos se romperam, os braços se deslocaram, e meus ombros se deslocaram, caí no chão com o rosto, que aparece no filme, como desfalecido. E depois, com tudo isso, eu suportei a dor na cruz, quando eu fui crucificado como Jesus. Como é terrível esse sofrimento. E se alguém aceitou isso por amor a nós, por que que nós não damos crédito ao próprio Deus, que dá tanta prova de amor? Qualquer um que apareça, todo mundo já vai seguindo. Ou com as modas, como a moda de hoje, eu não vou aqui falar crítica para uma outra pessoa, mas veja, por exemplo, a calça rasgada. O que tem? Que valor tem? Nenhum. É ridículo. E tanta gente vai seguindo porque acha que alguém se entrar na moda. Nós seguimos tantas coisas que não tem sentido nenhum. Nem vou referir às tatuagens, à forma de se vestir, à forma de fazer maquiagem, que não tem mínima razão para fazer uma coisa dessa. E nós nos submetemos porque o mundo hoje quer que nós sejamos assim. Enquanto Deus nos deixa a mensagem de amor confirmada com tanto sacrifício, e nós não damos crédito ao próprio Deus, enquanto seguimos qualquer ideia do mundo. E quantas pessoas se deixam seguir por aquilo que hoje é politicamente correto, e que é contra a moral, contra a razão, e que, por falta de vergonha, como que nós deixamos levar por essas tendências, enquanto aquele que deu por nós a sua vida, o seu amor, e manifestou o seu amor, nós deixamos sem confiar nele. Olha, a mensagem dele é fortíssima. Ele pede: está na hora de nós sairmos, de evangelizarmos, de falarmos em nome de Jesus, aquele que nos amou tanto. Eu recebi esta mensagem em inglês, com tradução para polonês, mas é demais. Entre outras coisas, ele apela: nós precisamos todos rezar o terço da misericórdia, pedindo a misericórdia pelo mundo. Olha, ele apela também à oração do terço da misericórdia. E nesses dias, até uma pergunta: quem de vocês já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo? Duas, três. Olha, por que você não assiste a uma coisa boa quando aparece? Olha, a juventude devia todo mundo estar lá. Em vez de fazer reunião, no próximo domingo, vamos lá marcar todo mundo assistindo esse filme, porque vale a pena. Nos mostra a luta e coragem dos primeiros cristãos, porque só nos conta dos dois últimos anos da vida de São Paulo, mas mesmo assim é suficiente sentir como que os cristãos lutaram por amor e não com violência contra a injustiça que era cometida contra eles. E esse ator também faz papel de São Lucas, que anota as palavras de São Paulo, que anota também as cartas que ele escreve para as comunidades, ou, por exemplo, como carta para o Timóteo. Eu queria incentivar vocês, dando um dever de casa. Vamos para o cinema todos. Né? Eu assisti aqui, no Sulacap, vários cinemas que têm em cartaz agora este filme. Mas temos que aproveitar esta semana, porque não sei quanto tempo vai ficar. Provavelmente, eu espero que depois desse incentivo à fé, vai aparecer outro ataque contra a igreja, contra Deus, porque o inimigo não para quando aparece algo bom, ele quer depois destruir. Mas eu quero fazer esse incentivo para que vocês tenham também uma vivência, a experiência da fé dos nossos apóstolos e que no grupo dos jovens possam talvez meditar, refletir, e a nossa coragem, como fica diante de tudo isso. Por isso, vamos, com confiança em Deus, testemunhar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá, não somente como conselho, mas como uma ordem. Amai-vos, assim como eu vos amei. E que este testemunho desse filme nos ajude também a assumir esta missão. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Pai é concebido pelo poder do Espírito Santo, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Igreja Católica, na comunhão dos santos. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces pela Igreja e por todos os homens, dizendo com fé. Para que a vivência do amor a Deus e ao próximo seja sempre nossa lei maior na comunidade, na família, no trabalho e em todos os ambientes, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos abramos cada vez mais à ação do Espírito de Deus, deixando-nos conduzir e fortalecer nos caminhos do amor, da solidariedade e da paz, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a tentação de uma religião voltada para o individualismo e o consumismo não abafe a vivência do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que tenhamos a coragem de perdoar as ofensas recebidas, tomando a iniciativa de ir ao encontro daquele que errou e descobrindo com o nosso amor um modo de acolhê-lo, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Em todas as intenções desta Santa Missa, tem uma lista grande de falecidos, também dos aniversariantes, também em ação de graças pelo emprego,

princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou a si mesmo como pão. Verbo caro, facto és, verbo panis, facto és, verbo caro, facto és, verbo panis, facto és. O teu pão em meio a nós, todo aquele que comeu não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará Sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz me homem novo. Eterno e Todo-Poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, infundi em nossos corações a força deste alimento salutar, por Cristo Senhor nosso. Amém. Os avisos. Amanhã teremos a reunião do Conselho Paroquial, às 20 horas. No mês de maio, convidamos para vocês participarem do terço e da ladainha de Nossa Senhora. Nesses dias fazemos uma novena. Maria passa à frente e é feita junto à gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui na frente da igreja. Fica tão bonito. Convidamos para participar. Atenção, no próximo domingo, dia 13 de maio, dia das mães e também dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, convido vocês mais cedo, às 18 horas, para a procissão de Nossa Senhora de Fátima, já que ela caiu, esse dia caiu no domingo, e depois da procissão que vai ser a missa. Ah, deve ser mais ou menos no mesmo horário, só que convido todos, venha mais cedo para participar da procissão de Nossa Senhora de Fátima. No dia 12, no sábado, Santuário Mariano de Schoenstatt comemora 50 anos da morte de Padre Kentenich, que é fundador desse movimento. Era o padre Palotino que, né, deu início a esse grande movimento. Vai ser a missa celebrada por Dom Orani às 9 horas e transmitida na TV Rede Vida. Convidamos para participar, as irmãs convidam. Seria bom que vocês que foram lá. Quem de vocês já conhece este santuário de Schoenstatt? Pouca gente, está na hora de conhecer, muito bonito, vale a pena de participar. O coral da, ainda no clima de mês mariano, dia 19 vai ter 1000 Ave Marias a partir de 11 horas e dia 27, antes desta missa, a partir das 18h05, recitar o Mariano com o coral da Divina Misericórdia. Ainda tem algumas rifas de bingos beneficentes dos caminhos de Nossa Senhora, cujo primeiro prêmio tem de grande valor uma viagem para a Europa. Eu quero ganhar isso, né? Ainda tem algumas cartelas. Vai ser dia 20. Continuamos com inscrições para catequese de crianças, jovens, adultos. Então, quem tem filhos que estão na idade de catequese, pode inscrever. Hoje nós tivemos a primeira comunhão das crianças da nossa comunidade. Queria também convidar vocês, para quem já pegou os primeiros livros de Misericórdia Dia a Dia, chegou a revista dos meses, maio e junho, para a Lectio Divina de cada dia, né, para refletir a palavra de Deus. Como resposta ao pedido de Jesus hoje, quem me ama guardará a minha palavra, né? Vai colocar em prática. As viagens organizadas pelo Padre Cristóvão, nós temos a propaganda lá, podem procurar. Ele, nas missas que ele celebra, explica todos os detalhes, mas eu incentivo para vocês conhecerem também. Quem são aniversariantes desta semana? Temos uma lista grande aqui. Parabéns pra vocês, é minha alma quem diz. Deus te cubra de bênção e te faça feliz. Nossos irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Nossos irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor esteja convosco.

aleluia, o Cordeiro venceu.